Ore comigo agora, irmão. Pai, eu gastei esse tempo aqui dentro desse estúdio que o Senhor nos concedeu para este propósito, este ministério, compartilhar a palavra. E eu tenho um único objetivo, e eu estou certo que é coerente, é sintonizado com o teu objetivo, Espírito Santo, e nós dois aqui dentro falamos amém. E milhares de pessoas que estão ouvindo falam amém conosco, Espírito Santo. Abre os nossos olhos e os nossos ouvidos. Todo aquele que ouvir esta ministração, todo aquele que está me ouvindo agora, até mesmo os mais céticos e críticos, estão debaixo do poder da tua palavra transformadora. Não é minha palavra, Senhor, não é meu ponto de vista, não é meu estudo escatológico, é o Senhor usando a minha boca, Jeová. Primeiro para desafiar a mim mesmo, viver com a minha esposa, com os meus filhos, com os discípulos que o Senhor tem colocado à minha volta, viver cada dia mais próximos do Senhor, buscando mais santidade, separados dos valores e preceitos desse mundo, buscando o Senhor mais do que qualquer coisa. E eu oro, Senhor, faz isso com cada um que está me ouvindo. Levanta pastores, líderes, padres, católicos, espíritas, ateus. Levanta todo esse povo amado pelo Senhor. Desperta cada vida. Desperta cada um de nós mais e mais, Senhor, para esse propósito. Sermos a tua noiva, apaixonados pelo Senhor, para a glória do teu nome. Assim nós oramos, assim eu coloco cada vida que me ouviu nesse CD. Sabemos do poder da oração, Jeová. Tu és o Deus Todo-Poderoso, e em comunhão contigo agora, eu lanço uma palavra profética nos ares desta nação. E esse estudo vai ser traduzido para o espanhol, para o inglês. Está, será distribuído lá, Senhor. Hoje eu vai, e todos aqueles que me ouvirem estarão debaixo dessa palavra profética. Num momento, em um momento, de noite, de dia, no carro, andando, deitado, dormindo, não importa onde, o teu espírito tomará cada um que me ouve, cada um que recebeu a tua palavra rema, e despertará, incomodará e incendiará para a glória do teu próprio nome, Jeová. Eu profetizo isso na autoridade do teu nome, e eu estou certo de milhares de améns em concordância comigo, para a glória do teu nome, Senhor. Eu profetizo sobre ministérios, líderes, que estão caminhando mecanicamente, dentro do sistema, talvez. Eu profetizo sobre aqueles meus irmãos, amigos, amados, queridos, do Ministério da Música, do Louvor, que estão lá debaixo de contratos absurdos das gravadoras, que só visam dinheiro, que estão debaixo do domínio de um ídolo chamado Mamon, de um ídolo chamado Comércio. Eu profetizo sobre todos esses queridos que eu amo, e profetizo e oro, eles serão resgatados. Eles não ficarão cativos na Babilônia, mas eles estarão de volta a Jerusalém, o lugar da adoração, experiências novas contigo, e serão colocados na posição, no lugar que o Senhor preparou para cada um deles, como profeta, como levitas, como líderes do teu corpo, conduzindo milhares de outras pessoas, através da música, das mensagens, a um lugar de adoração, de intimidade contigo, Jesus. Eu oro, Senhor, e eu não tenho como terminar a oração dizendo obrigado pela tua resposta, porque o Senhor fará aquilo que o teu servo ministra nesta oração. no nome precioso de Jesus. Amém. Meu irmão, eu quero colocar à disposição de você muitas outras mensagens de edificação, outros CDs de adoração, de músicas. Você pode se registrar gratuitamente no site indicado na capa desse CD, www.cddiscipulo.com. Você vai receber boletins, mensagens, comunicados, e você vai poder adquirir todos os CDs que produzimos a um preço muito menor do que qualquer outro ponto de venda. Vai receber pelo correio na sua casa, porque o nosso propósito é compartilhar a palavra. Receba e seja abençoado. Eu te abençoo. Te desafio a ser um multiplicador da palavra. Você não precisa piratear o CD, fazer cópias. Você pode até copiar para uma cassete para ouvir no carro com alguém. Você pode dar esse CD a alguém. Você pode nos escrever e pedindo: eu tenho uma pessoa que não tem condições de comprar. Eu não tenho condições de comprar, como eu posso fazer? Você pode buscar de nós orientações de como adquirir mais barato, de como ter o material, de como multiplicar. Mas o nosso maior interesse é que a tua vida seja um exemplo vivo de alguém que entendeu: estamos vivendo os últimos dias e eu vou pôr minha vida em ordem, e eu vou conduzir minha casa em ordem, e todos aqueles que o Senhor colocar à minha volta serão discipulados por mim para amarem a Jesus e caminharem apaixonados por Jesus. Eu te abençoo no nome precioso de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o Messias, que já está voltando.